E para estar fazendo uso do lance de gotas é muito simples, tá? Você só vai precisar tomar 12 gotinhas por dia, e eu recomendo que você tome ali na parte da noite, depois da sua janta. Você pode tomar umas meia hora depois que você jantar, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso, porque eu vou fazer com você aqui no WhatsApp um acompanhamento muito especial para saber como está sendo o seu tratamento semana após semana, tá? Para você não se preocupar com isso e eu poder te falar tudo que você deve fazer certinho para que o tratamento tenha o melhor efeito possível em você, tá bom? Então você não precisa se preocupar. Geralmente eu tenho minha agenda livre toda quarta-feira e caso você quiser, a gente pode estar fazendo uma ligação para estar acompanhando o seu tratamento com lance de gotas, tá? E uma outra coisa que eu queria falar com você é sobre a nossa garantia, tá? A nossa empresa oferece para você 90 dias de garantia incondicional, tá? Se por qualquer motivo você não gostar do produto ou não sentir os efeitos, né? A gente reembolsa o valor pago sem burocracia nenhuma, tá? E ainda te dá um Pix de R$ 100. Ah, doutor, eu nunca vi isso em um lugar. Realmente você nunca viu, porque a maioria das empresas não se compromete a entregar um produto de qualidade para os clientes e por isso eles não fazem isso. A nossa empresa é diferente. A gente sabe que entrega um produto de qualidade, por isso a gente oferece 90 dias de garantia, mais um dinheiro, caso o nosso cliente não fique satisfeito. E isso geralmente nunca aconteceu aqui com a gente. A gente não teve reembolso porque o nosso produto é muito bom, tá? E uma outra coisa que eu quero falar para você, que essa semana aqui na empresa é a semana do consumidor. Então, se caso tiver disponível aqui ainda, eu vou enviar para você um massageador magnético para lombar, tá? Então, você vai estar ganhando aí também um massageador para suas costas, caso você sinta dores nas costas. Se tiver disponível aqui no estoque, eu vou enviar junto com o kit que você escolher do lance de gotas para você também esse massageador magnético. E eu vou até deixar uma foto aqui embaixo para você ver como é que ele é, tá bom?